Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos à primeira edição do programa O Que Reza a História. A edição de hoje é a primeira no canal 1. Esperemos que de muitas deste espaço que pretende trazer-lhe um pouco mais daquilo que vai acontecendo um pouco por todo o mundo, ou que neste caso já aconteceu. São pedaços da nossa história, do planeta Terra, digamos assim. Não apenas do ser humano, não apenas portuguesa, mas sim de toda a história do planeta Terra e, porque não, fora dela, não é? Depende dos temas. Mas hoje vai ser mesmo da humanidade e, precisamente, do planeta Terra em geral. Deixe-me só dizer-lhe que estas edições do Que Reza a História irão para o ar às quartas-feiras, às 8 da noite, semanalmente, com mais ou menos 15 minutos de duração, e tem como objetivo aclará-lo sobre um ponto da história. Vai poder acompanhar estas emissões aqui no canal 1. Tem duas edições disponíveis a cada semana. Neste caso, só irá ter uma ainda. Depois, na próxima semana, irá ter a outra. E assim será. Ou seja, esta emissão vai ficar disponível para, durante 15 dias, poder ouvir ou, se quiser, até efetuar o download. O tema de hoje é precisamente o dia 1 de maio, nada mais a propósito. Primeiro de maio, que hoje se celebrou um pouco por quase todo o mundo, embora alguns dos principais países não se celebrem. Já vamos explicar porquê. Começamos precisamente pela história. Foi tudo começado por... foi tudo inspirado por Dom José, que era o São José, que era o padroeiro dos trabalhadores. Ele, de certa parte, originou, digamos, a denominação do nome Labor Day, ou se preferirem, o Dia do Trabalhador. Mas a história começa a desenrolar-se em 1886, quando em Chicago um grupo de trabalhadores reivindicava a redução da carga horária. Aliás, um problema no século XIX e princípios do século XX. Também aqui em Portugal, e já lá vamos. Mas tudo começou então em 1886, quando em Chicago se começou uma manifestação que degenerou numa greve. Neste dia 1 de maio foi a data escolhida precisamente para, enfim, se efetuar esta... enfim, esta manifestação, que depois acabaria por degenerar numa greve. Ora, foi uma manifestação que juntou em Chicago vários milhares de trabalhadores. Há que ter em conta que a população era bastante reduzida em termos mundiais, ou seja, comparativamente com agora. Claro que já havia mais pessoas do que, por exemplo, no século XVIII, o que não deixa de ser interessante, porque não havia na altura um planeamento familiar que há hoje, mas a verdade é esta: na altura não havia tanta gente na Terra como há agora, e a verdade é esta, mesmo assim houve milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, que se juntaram nas ruas de Chicago e que tentaram reivindicar pelos seus direitos. Eu digo tentaram, e aliás, reivindicaram, mas não foram bem-sucedidas. É que, precisamente, pouco depois, neste caso, o dia 3 de maio, houve uma repressão policial que degenerou na morte de vários manifestantes. Ora, ânimos acesos, no dia 4 as manifestações intensificam-se. Alguém lançou uma bomba artesanal para o meio dos agentes policiais, acabando por matar 7 deles. Em resposta à polícia, acaba por matar algumas dezenas de manifestantes, abrindo fogo sobre o grupo de reivindicadores. As manifestações acabam, mas o ímpeto e o ânimo não abrandam. Ainda assim, continuava a lei das 16 horas laborais, como regra, digamos assim, nos Estados Unidos e também em todo o mundo. Ora, este facto não teria ganho relevância se 3 anos depois, em França, também se começasse a desenrolar um movimento, precisamente no dia 1 de maio, com o mesmo objetivo. Este mais organizado, este mais, enfim, mais sólido, mas também acaba em mortes. 10 vítimas mortais a registar, na altura em que a polícia dispersa os manifestantes. E, portanto, esta data ganha um reforço muito mais intenso. Em 1890, os Estados Unidos adotam, a meio desse ano, adotam a redução da carga horária diária dos trabalhadores, e isto tem efeitos imediatos na economia, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. As pessoas acabam por poder desfrutar mais de mais coisas, porque não há, digamos que neste caso há uma espécie de trabalhar o mesmo, mas em menos tempo e ganhar o mesmo, ou então, neste caso, até a contratação de mais funcionários. Isso faz com que aumente, digamos, certa parte do desemprego, que a indústria evolua, embora, claro, houve sempre, enfim, quem não conseguisse resistir, como há sempre, à redução da carga horária dos seus funcionários. Esta data vai ganhando um pouco eco por todo o mundo, no Brasil, por exemplo, também, onde a data ainda hoje é celebrada de uma maneira muito curiosa até. Em Portugal, há também uma preocupação com a carga horária, mas neste momento, e porque estávamos com outras preocupações, ainda não há exatamente um movimento massivo, portanto, em relação ao dia 1 de maio. Há em relação à monarquia, que aliás acaba por cair oficialmente em 1910, mas a queda começa em 1906, mas há, portanto, por aí que se começa, portanto, é essa a preocupação dos portugueses, é com o regime monárquico e não tanto com o dia 1 de maio. Embora, claro, a questão dos trabalhadores era desde já uma preocupação, porque eram muitas horas laborais diárias. Aliás, algo que se veio a manter até à queda do regime ditatorial. Não de forma oficial, mas, enfim, veio a manter-se. Digamos que, entretanto, o regime aqui em Portugal cai, em 1910, a 5 de outubro é proclamada por Manuel de Arriaga a República, e já nesta altura havia sido proclamado por alguns países, como a França, por exemplo, e desde 1895 no Brasil também se começa a celebrar esta data, o dia 1 de maio. Aqui em Portugal também se o celebra, mas a data é reprimida em 1926 com a chegada da ditadura militar, e o reforço da repressão a esta data com a polícia política e o governo do primeiro-ministro António Oliveira Salazar a partir de 1933. Digamos que em Portugal, como é lógico, não havia por que se celebrar esta data, havia toda uma repressão. Em outros países como Angola, Moçambique, também não se celebrava, já que na altura eram parte de Portugal, eram chamadas províncias ultramarinas. Entretanto, à medida que o tempo vai avançando, os países, até como por exemplo a própria Rússia, vão adotando o dia 1 de maio como o dia do trabalhador. Uma espécie de reivindicação pelos direitos. Até a própria União Soviética, que na altura estava a viver um momento crítico em termos políticos, em termos sociais, até a União Soviética aprova precisamente esta data em 1920 como feriado. Já assim o ia sendo em vários países. Entretanto, em Portugal, como já disse, desde 1926 que não se celebrava esta data, era proibido a celebração desta data. Em 1933 esta repressão aumenta, e até com o surgimento da polícia política muito mais, porque sempre havia quem tentasse, digamos, celebrar esta data à revelia. Mas, entretanto, havia toda esta repressão policial que fazia com que, enfim, desencorajava qualquer tipo de manifestação, e geralmente quem fazia frente não acabava em muito bom estado. Já que na altura a polícia política e o bom estado de saúde de António Oliveira Salazar fazia com que houvesse uma mão de ferro, um braço de ferro que o povo só por si não pudesse derrubar. Digamos que a partir da década de 1950, com a queda do regime, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com, enfim, uma divisão mais evidente do mundo, há ao mesmo tempo uma espécie de união num ponto, este precisamente, o Dia do Trabalhador. Em muitos países continuava a não haver propriamente esta... Ou seja, aceitava-se que a data fosse assinalada, mas não havia uma redução da carga horária. Ou seja, manifestem-se, mas quem manda somos nós. Ainda assim, gradualmente, foi havendo, e houve nesse período em que, digamos, se passou, portanto, a partir da década de 50, 60, houve toda um abrandamento. Naquela altura, nos princípios do final da guerra, nem sequer havia, e foi um momento curioso, porque, digamos que na década de 40 e princípios da década de 50 não havia tanto essa manifestação. Havia mais a preocupação com o trabalho, não tanto com, a, com, a, o dia 1 do, com o dia 1, não é? Embora ele sempre fosse assinalado, mas não havia tanto essa... Enfim, até que os países mais atingidos pela guerra, digamos que rapidamente, tiveram outras prioridades, não é? E, portanto, há uma altura em que o dia 1 de maio continua a ser celebrado, porque sempre foi, mas não tão, digamos, fincadamente, não tão vigorosamente. A partir de meados da década de 50, volta-se com outra paz, com outra tranquilidade, volta-se a manifestar de uma forma bastante efusiva este dia 1 de maio. Ganha toda esta data uma maior ímpeto a partir da década de 60, ela que foi conhecida como a década do século XX, e de certa parte uma década que mudou o mundo. A Revolução de Maio, as manifestações de Maio de 68, nada tem a ver, ou não tem apenas a ver, com este dia 1, mas mesmo antes deste ano de 1968 há toda uma evolução interessante da manifestação, das manifestações do dia 1 de Maio. Digamos que, por exemplo, aqui em Portugal, referindo mais ao caso português, continuava a não haver, digamos, a liberdade para a manifestação deste dia, mas mesmo assim o número de pessoas que começavam a ter em conta o dia 1 de maio eram aqui em Portugal maior, de forma que maio, sem querer ou não, acabou por ser um ano também aqui em Portugal marcado por manifestações, por revoluções, mesmo por revoluções, enfim, uma palavra excessiva, mas por manifestações, digamos que eram proibidas pelo regime, não é? Mas dá-se esse caso de que, efetivamente, em 68, em maio, acabaram por ser um mês aqui em Portugal, que ficou marcado por um ponto de saturação dos portugueses. Neste caso foi a Revolução Estudantil, mas isso também permitiu que, nos anos seguintes, o dia 1 de maio ganhasse uma margem maior e a força policial uma força ou uma expressão menor neste dia. Caiu o regime em Portugal. Logo em 74, repare, no dia 25 de Abril, cai o regime ditatorial português, com Marcelo Caetano a sair do poder. E logo no dia 1 de maio, portanto, dia 6 dias depois, há uma manifestação bastante violenta até, talvez mais violenta do que o próprio dia 25 de Abril, mas há uma manifestações um pouco por todo o país bastante violentas no dia 1 de maio, reivindicando o direito dos trabalhadores, e ainda no estado de euforia por um lado e de incerteza pelo outro da queda do regime ditatorial, porque, como é lógico, tendo a comunidade internacional contra Portugal, os países como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, vão declarar a sua independência. Aliás, algo que acaba por acontecer naquele e no ano seguinte. E, portanto, há toda uma confusão por uma parte dos retornados, que já começam alguns deles a chegar ao nosso país. Por outro lado, começa portanto, a haver essa explosão de liberdade, não é? E todo um descontrolo aceitável, natural, compreensível. E de repente temos então o dia 1 de maio, que ganha em Portugal uma nova expressão, e que, aliás, nunca mais é a mesma coisa. O dia 1 de maio é um dia bastante intenso em Portugal no que toca a manifestações, e muito mais desde que surgiu a Comissão Geral dos Trabalhadores Portugueses, intersindical, portanto a CGTP, e também a outra unidade intersindical, a União Geral dos Trabalhadores, portanto a UGT, que vão dar uma maior força na organização deste tipo de movimentos, neste caso associados ao dia 1 de maio. Década de 80, o Brasil tem a ajuda do Fundo Monetário Internacional, Portugal continua a crescer, e já vamos perceber o que é que eu refiro ao Brasil. Portugal continua a crescer, entra na CEE em 1986, atual União Europeia, em 1986, na Comunidade Económica Europeia, atual União Europeia, e o dia 1 de maio, de certa parte, acaba por ser um não baixar de braços. Ou seja, há toda uma maior paz, porque os salários aumentam substancialmente, a política portuguesa tem o seu momento de glória, não é? António Guterres, Cavaco Silva, são talvez uns mais sonantes, Lourdes Pinto da Silva, que acabam por ficar para a história da política nas décadas de 80 e 90. e todos eles passam por esta fase mirabolante do período português bastante interessante, porque por um lado os salários aumentam, a economia cresce de uma maneira bastante interessante, bastante visível. Ao mesmo tempo, quando Portugal entra na CIE, e aqui as duas coisas estão interligadas, a política consegue realmente uma estabilidade, porque recordemos que quando o regime monárquico caiu em 1910, até 1926 havia toda uma instabilidade com a República Portuguesa. Só houve ao todo 14, aliás 12 governos em 14 anos, aliás em 16 anos, peço desculpa. O que acontece é que essa ordem só é reposta, só é posta, digamos assim, quando em 1926 já há essa ditadura militar que governa o país durante 7 anos, até chegar António de Oliveira Salazar. Mas, portanto, mesmo com este primeiro-ministro português, mesmo com este ministro, se consegue manter uma coesão governamental. Agora, a preocupação era quando caísse o regime ditatorial, quando isso aconteceu, como é que ia ficar o nosso país? A reação de muita gente foi o típico, e agora? Não é? O que é que vai acontecer ao nosso país? Mas há, portanto, essa estabilidade política. Os mandatos cumprem-se, princípio ao fim, de 4 anos. E, portanto, estes governantes têm o seu momento de glória, ficam para a história. Cavaco Silva atualmente é presidente português, mas ele foi antes primeiro-ministro, durante 2 mandatos, com maioria absoluta. Reparem na forma como o português, em geral, confiava nos políticos, porque, de facto, havia toda uma evolução política e havia toda uma evolução económica que a sociedade sentiu bastante, daí também que a década de 90 foi uma década de evolução para Portugal também. E o dia 1 de maio acaba por continuar a estar associado a essa evolução, porque não há um esquecimento do dia 1 de maio. O português sempre se foi lembrando desta data. Em Moçambique foi o país que mais das ex-colónias portuguesas, foi o país que mais lucrou, entre aspas, com este dia 1 de maio, porque foi, digamos, muito por este dia 1 de maio que conseguiu uma estabilização na economia e nas leis laborais, totalmente estes países, e Portugal também. Agora Portugal tem esta alteração das 9 horas, mas mesmo assim, enfim, 8, 9 horas andará por aqui. Há esta questão da carga horária que foi realmente ajustada, e em Moçambique também, e em outros países também. Enfim, na década de 2000 o movimento acentua-se novamente, porque há uma crise e, portanto, os trabalhadores, neste momento, mais do que não baixarem os braços para não fazer esquecer, têm que não baixar os braços para fazer lembrar, que é uma postura ligeiramente diferente, mas que faz toda a diferença. Tal como o 25 de Abril ganha uma expressão muito maior em Portugal, aquela altura, porque na década de 90, digamos que, de certa parte, houve um certo abrandamento, não é? Mesmo quando celebraram, pronto, só houve essa manifestação maior quando celebraram os 25 anos do 25 de Abril, porque é o 25 do 25, mas digamos que depois, e mesmo já um bocadinho antes, o 25 de Abril é uma data que se assinala, tal como o dia 1 de Maio, porque se assinala, não é? Para não fazer esquecer, ou para celebrar em si. Mas depois, a partir da década de 2000, com a chegada da crise a Portugal, e Portugal começa muito mais cedo do que no resto da Europa. Começa em 2002, assim que Portugal entra no euro. E, entretanto, há, desde logo, uma reação muito agressiva do português em geral a esta moeda, e o dia 1 de maio é logo a data oportuna para não fazer esquecer, ou se preferir, fazer lembrar os direitos dos trabalhadores. Eles acabam por não ser ouvidos a partir de 2010, ainda com o primeiro-ministro português José Sócrates no poder. Entra depois, em 2011, Passos Coelho, mas que é o atual primeiro-ministro português. Mas a verdade é que, fruto da crise, estas leis laborais vão sendo alteradas a pouco e pouco, com a redução das indemnizações, ou seja, menos dinheiro e menos tempo. É? Portanto, neste momento, os despedidos sem justa causa recebem uma indemnização por cada 12 dias de trabalho anuais e não por cada 20. Não é? E já houve, até porque por um mês, houve uma altura em que era um mês de trabalho por ano. E não vai há muito tempo, ainda em 2008 isto funcionava dessa maneira. A verdade é que, porque reparem que a principal reivindicação dos, portanto, dos trabalhadores era a redução da carga horária, mas depois, a seu tempo, os trabalhadores foram tendo outras noções, foram tendo outras preocupações, porque essa meta foi alcançada em termos globais. Mas então houve toda uma reivindicação que agora, dia 1 de maio, se aproveita ou aproveita-se para se assinalar essas reivindicações. E isso viu-se aqui em Portugal este ano, no ano passado. Hoje acabamos de assistir a um dia muito interessante em termos de manifestações, porque são manifestações muito mais sentidas do que eram, por exemplo, há 10 ou 15 anos atrás. Precisamente por isto, porque agora sim há uma crise e há valores que não se podem esquecer e que os trabalhadores querem não fazer esquecer. Eu há pouco falei no Brasil e não foi por acaso. Falei no Brasil precisamente porque no Brasil o dia 1 de maio também é assinalado, também é, como em Portugal, feriado e como em muitos países. Só que no Brasil celebra-se o dia 1 de maio de uma forma diferente. Como o Brasil está numa altura de crescimento, o dia 1 de maio vai-se celebrando como o dia do trabalhador, mas no outro sentido, que é festejar o dia do trabalhador. De facto é feriado, de facto a maior parte dos estabelecimentos está fechado, mesmo públicos estão fechados. Mas, e o dia 1 de maio acaba por ser um dia em que muitas vezes os trabalhadores têm a oportunidade para descansar, para festejar com artistas, porque há espetáculos vários um pouco por todo o Brasil neste dia 1 de maio. Há toda uma preocupação, há toda uma celebração interessante e diferente no Brasil, comparativamente a maior parte dos países do mundo. Há um país que não assinala este dia como o Dia do Trabalhador, e não deixa de ser curioso, que é precisamente os Estados Unidos, onde tudo começa, em 1886. Os Estados Unidos não reconhecem o dia 1 de maio como o Dia do Trabalhador, embora esse reconhecimento já esteve mais longe. E tudo porque, em termos, digamos, comerciais, acaba por não ser muito favorável que a primeira segunda-feira de setembro seja o Labor Day nos Estados Unidos. Porque isso desvia, de certa parte, a economia, não é? Porque não é um dia de festejos no resto do mundo, pelo menos em termos globais, e portanto temos aqui uma digamos um desvio duas vezes por ano, não é? Porque os Estados Unidos não podem fazer grande coisa na Europa e noutros países do mundo no dia 1 de maio, e ao mesmo tempo esses países não podem fazer grande coisa nos Estados Unidos na primeira segunda-feira de setembro. Ou seja, os Estados Unidos reconhecem que o Dia do Trabalhador existe, mas não reconhecem o dia 1 de maio como dia do trabalhador. De resto, nesse ano, 1886, houve vários enforcamentos, várias pessoas, na altura a pena de morte ainda era uma pena válida, portanto, nos Estados Unidos, e havia, portanto, toda essa... Enfim, todo esse tipo de condenações. Eram várias, e essas pessoas que terão iniciado a manifestação, que terão iniciado o movimento para o dia 1 de maio, várias delas foram enforcadas. Se não estou em erro, foram 8 enforcamentos. Mas é um número do qual não tenho uma lógica certeza, e é um número que acabará sempre por estar num certo ocultismo, porque, enfim, não interessa aos Estados Unidos também uma clarificação muito evidente sobre esse facto, que apesar de tudo só aconteceu há 127 anos. Portanto, não interessa muito aos Estados Unidos tocarem no assunto. Aliás, sim, 127. Não interessa muito aos Estados Unidos tocarem nesse assunto, porque, apesar de tudo, estão numa altura em que também estão fragilizados e sempre tiveram um bocadinho o mundo contra eles. Ou seja, digamos que a Europa acolhe muito bem os Estados Unidos. Em termos diplomáticos, acolhe muito bem os Estados Unidos, mas a verdade também é que interessa em termos económicos. E há outros países que nem assim, não é? Agora em termos económicos, mas em termos diplomáticos não, como é o caso, por exemplo, da Rússia, como é o caso, por exemplo, da China, que de repente quase que se aliou na questão norte-coreana aos Estados Unidos, mas depois volta atrás em termos diplomáticos. Tem relações diplomáticas com os Estados Unidos, mas não é um país propriamente amigo dos Estados Unidos. E vamos lá ver que a China tem 20% da população mundial, não é? Portanto, não é um país tão pequeno, temos populações quanto isso. E a Rússia tem outra parte importante também. Enfim, atualmente o dia 1 de maio é celebrado em muitos países, mas atenção, porque os Estados Unidos não são os únicos a não celebrar o dia 1 de maio. Há outros países, como a Austrália, a própria Bolívia, mas isto são de facto outros motivos que originam estes, enfim, tanto que originam estes, como é que eu posso dizer, que originam, ou seja, são outros motivos que originam esta não celebração. Reparemos e recordemos que aquela parte da Ásia sofre bastante com as questões horárias, não é? Aquela parte da Ásia sofre bastante mesmo com as questões horárias e, portanto, eles ainda andam às voltas. Recordemos que ainda no ano passado houve um país, agora não me recordo qual, que decidiu que o dia 30 de dezembro não existiria para conseguissem passar para uma data comercial mais aceitável. Portanto, o dia 30 de dezembro é o chamado dia do nunca, para aquelas bandas. Mas sei que foi nestas ilhas, não foi nas Ilhas Fiji, mas terá sido nesta parte nesta parte asiática, da Oceania, assim é que está mais correto, neste continente, a Oceania, que de facto não ajuda muito, não. E portanto o dia 1 de maio aqui não é celebrado, nem na Austrália, nem noutros países. A Nova Zelândia creio que é, mas noutros países não, da Oceania. Portanto temos aqui toda uma série de países que não são muitos ainda assim, mas são alguns que não celebram o Dia do Trabalhador no dia 1 de maio. Alguns mesmo não o celebram. Portanto, há países, e são vários nesse aspecto, que ainda hoje não celebram o Dia do Trabalhador. Um deles, a Coreia do Norte. Nosso próximo objeto de estudo na segunda edição do O Que Reza a História. Boa noite e até para a semana.